747 aos 37 no 0 decimal 8. 208, 6747, boa noite. Salvador, boa noite, 6747, passa 1600. 7747, boa noite, contato radar, sabe manter 360, voa Leda. 360, direto Leda, 6747. Uno 604, chama o Centro Recife, Uno 2685, alterna Uno 2545. 2685, 2545, boa. Livre, chame táxi. Chamar táxi. Controle 3305, estabilizado. 3305, completa final, chama a torre 1186. Sim, muito obrigado, boa noite. 3305. Boa noite. Sole 6747, pode voar, brilha. Objeto 6747, aguarde com a visualização. Pode dar, 6747. Paulo, boa noite, o Alfa Vita Juliette. Prossiga, boa noite. Vita Juliette é o solo Salvador. Boa noite, por gentileza, uma solicitação. Teria alguma frequência de alguma estação de ADS para fornecer para gente, por favor? Torre Salvador, boa noite, está 3305, trem de voo baixado e travado. Tá, 10, QNH 10 no meio, autorizado ILS X-Ray da pistão do zero, reporte autorizado. Ciente, 2 mil pés, 0 no meio, chama lá e estabilizado. Passarei 2224 para o táxi, 18 no PLB, alterna Fortaleza, com 3 horas e 50 de autonomia. Via passe de alfa até o ponto espera com então chama a torre, frequência 186, ajuste no 0, 1 no 6. Pátio Índia e Alfa, ajustado no 0, 1 no 6, quadro no ponto de espera, 18 metros, já. Grato, boa noite. Três, 305 no solo aos 43, direita, 121, decimal 9. 219, direita, 3305, boa noite. Solo, boa noite, 3305, ligou no 03. São 3305, prossegue táxi Alfa Juliette para o 10. Alfa Juliette para o 10, São 3305. Passarela 2224, no ponto de espera, 190 para a mão. Passarela autorizada, linha decolar, pista 10, 150 graus, 4 nós. A linha decola, 2224. neutralizador e capacete. Rio 5972, completa a final, chama torre 1186, bom pouso. Gente, bem obrigado. Decolado aos 47, 120, décima 8. 208, boa. Salvador, boa, passageiro do 2224, passa 1500, sai da bomba. Passageiro do 2224, contato radar, sabe, mantenha 350, sai da bomba. 350 no perfil da bomba, 2224. 72, livre pouso, pista 10, 150 graus, 4 nós, checa o trás. Baixado, travado. Correu, o Rio tá baixado, travado. Rio 5972, da curta final. Livre pouso Rio, 150-612. Obrigado. Passageiro 2224, era pro de frete. Aguarde. Aguarda. Corona 074 Farmação Alfa, autorização Guarulhos, entendeu? 60 na posição 11. Ok, aguarde, qual é por gentileza? Tá pra saída. Rio no o solo ao sintoma. Direita prossegue, Alfa e Kilo Pátio 3, deixa pra dentro. Alfa, Kilo Pátio 3. Passaredo 2224, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545 com voo. Jet 12685, 12435. Alterna 12545, passaredo 2224. 2545, alternativa, obrigado. Salve, Jet, é o sol? Vitor Juliette na escuta? Ponto push. Considere a mensagem 174. Eu ligo puxar e guardando cópia. Agora sim, Guarulhos 360, vamos copiar. Prossiga. Autorizado, Guarulhos 360. Decola pista 10 com curva à direita, saída é a da Euleda Bridge e intercepta Pesulu 16. Após segue a rota do plano, o controle Salvador opera em 1208, aciona 5427. Cotejo. Decola 074, aprovado, Guarulhos 360. Decola 10 direita da Euleda Bridge. Pesulu 16. Correto. Quando pronto, seu posicionamento no 1-1. 074, prossegue acionamento. Não, 074, siga. Prospecto acionamento no 11. Livre, chão intacto. Na industrial, 074. Salvador, uma boa noite, Oceania 63, Zona 3, informação alfa. Oceania 63, Zona 3, Oceania identificação, desce para 4.000 pés, QNH 10 no meia, voa Ponce para chegada Ponce. 4.000, 10 no meia, pode voar direto pelo? Oceania 63, Zona 3, negativo, mantenha Ponce para chegada Ponce. Tá legal, mantendo Ponce. Salvador, Rio 5972. Siga. Por gentileza, adiantar a saída para nós. Do Rio, da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. Rio, o 5972 da Euleda Eudes. Afirmativo. Daí eu vejo aqui o que eu vejo.